Canadá, 1 a 0. 3662, ali mantém posição 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, 3662. Solo Salvador, mais uma vez, muito boa noite, passarelo 9808, tem a informação Romeu. 908, sente só um minuto, copy. Canadá, 9808. Cristiano 63, 13, Juliette, portão 04. Juliette, 8, muito obrigado. Boa noite, bom serviço, Eletro. Obrigado também. Controle Salvador, boa noite. É o TAM 3858, decolou na sua escuta na Momo. TAM 3858, contato radar 370, saída Momo. Bem, 370, na saída Momo. Obrigado. Salvador, boa noite, tá 3665, pode encarar da 1 no 0. 3 1 6 5, pode rolar de 0 na companhia, pés, ajuste no 0, 1 no 4, está livre LS, reporta estabilizada. 2.000 pés, está livre LS. Controle Salvador, boa noite, está 3662, decolado na PUCA, 1.300 pés. 3662, contato radar, 370, saída PUCA. 370 PUCA, está 3662. Decolagem autorizada no 0, vento Salvador, 9808. Vou sair daqui para o 9808. 08, boa noite, 3191. Controle, poderia coordenar com o centro Recife, a proa de Froti para o 3858? O TAM 3858 autorizado, Momo da presente. Sempre. Controle Salvador, uma boa noite, TAM 3165 da EL, Leda. 3165, contato radar, 260, seta da EL. 65. Prova uniforme. Tá na casa da saída Momo. Como transição não, como próximo fixo. Cobre o filho, rota do uniforme, após instalação, 1208, tá correto, só confirmando um após código, posso puxar direto, não consegui compreender o cotejamento, né? Posso puxar pro posto. Salve Salvador, boa de novo, é o Web 6747 com a Romeu, quanto possível atualização para Guarulhos. Webjet 6747 Guarulhos, 360 autorizado, defesa Lula no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5110. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 360, rota do plano, inicial o Pedro 16, decolada pistão no zero, minha curva direita, saída da El, pós Leda e Bridge, o controle 1208, transponder 5110, Webjet 6747. Correto, mano, a pessoa no meio, a rota é a porta. Obrigado. Localizado. O passageiro 908? Prossiga 9808, acessou. O controle fez uma nova coordenação aqui, após Momo, voa direto para o Alfonso. Voa direto aqui. E após o Momo, vai voar Paulo Afonso 9808, obrigado. 13858, chama Recife 12545, alternado no 2685. 2545, 2685, obrigado. Boa noite, azul 4235, está passando o marcador externo, visual, baixar e passar. Azul 4235, boa noite, pouso autorizado no zero, vento no 30 graus, 089. Livre pouso no zero, azul 4235. Autorizado, pushback acionar a reportagem. Então 3662, Recife 12545, alternado no 2685. Recife 2545, 2685, 3662, obrigado, uma boa noite. Boa. Confirmo. É o gol no 889. O passeio 908, autorizado, puxa, portátil. Galeão 24 via Golf 677 após Formosa, decola pistão no zero, curva direita, saída da El Leda após Ilhéus, controle 120.8, aciona 5077. 2077 da Vitor Thiago, Vitor Tango Romeu, após Zulu 10. Papá, Charlie X-Way, após direto, o 89, reporta no Puxa. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4235, Lulu, Foxtrot. Confirmando? Azul 4235, Lulu, Foxtrot, boa noite. 235, boa noite, aqui é Kilo, Pat 3, atenta ao sinalizador. Kilo, Pat 3, atenta ao sinalizador. Ano 67 a bordo, paciente, o voo 9071, alívio tá à direita, chame a torre, 1895 no ponto espera da 10. Voo 9076, identifica a chegada na mar e desce até 50. Identificou na mar 50, 1076. Boa noite, 0071. 071, no decolagem autorizado, 10, vento 120 graus, 079. Boa noite, decolagem autorizado 10, vento 120 graus 079. Salvador, muito boa noite, também a minha 3. Boa 3, quem que tá? Romeu, para a Copa, Guarulhos. Boa noite, Oxané 63, 13. Está autorizado, Guarulhos. Nível 360. Prossegue pela Upe Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH, direto Trive. E após Trive, Poços de Caldas. A decolagem é da 10 com curva à direita. A subida da El, após da El Leda, após Leda Bridge, para interceptar o Pesulu no meio. O controle é 120.8, acione 5-1-1-1, Oxané 6313. Apenas para o plano roda de preço aqui, está decolado a 10, ainda da El Leda Bridge, interceptando o Pesulu na bateria, até BHZ, correto? Afirmativo, o Upe Zulu no meio até BHZ, Bravo Hotel Zulu e após Belo Horizonte é DCT Trive, e após DCT Poços de Caldas. Afirmativo, comprovado que isso, né? 0-3-4-0-3-4. Realmente, tinha 7-0-3-4-2. Eu comprei até pegar aqui. Dirige depois, transporte. O controle 1208, transponder 1-1-1-1-6-3-1-3. Tá correto, o chinelo 6-3-1-3 e chama pronto no portão 4. Autorizado, 3526, chama táxi. Contratado. 08, obrigado, boa noite. Boa noite. Gol 9071, boa noite. Gol 9071, boa noite, contato radar, 370, saída Momo, quase 2000, autorizada para o de Momo direto. Pois 2000, Momo direto, obrigado, 9071, gol. Passaredo 9808, puxa da questionamento. 9808, 9808. Táxi via Índia, ponte perto do 02895, que engano, 0-4, disco 2 e no meio. Ou, passarete 9808, autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, puxa, maritaxi 9808, passarete. A 2000 tá livre LF para o voo 9076? Desce via para 2000 pés, ajuste no 04, reporta estabilizado. 14 vai reportar. Decola no zero, vento 120 graus, 089. A minha decola no 0, 52, 1 noite da vida. Gol 9071 no Recife, 545, alternado Salvador, Passaredo 9808, acionado POB 4444, 8 horas e 20 de autonomia alterna Fortaleza, para o táxi. 808, aqui é Índia, ponte espera do 02295, que legal, 0097. 0097, vai taxiar, via Índia, vai seguir o Webjet, o Passaredo 9808. Salvador, Webinet 647, para táxi, 1970 a bordo, 3 horas e 55, alterna Galeão. 90 a bordo, confirmando, velocidade, táxi a Índia, para espera do 02395, legal, 0014. 0014, confirmando, 1970, OPOB, livre táxi, até o ponto de espera da 10, na torre, 1295 Web, 747. Salvador, muito boa noite, Trip 52, 16. Trip 52, 16, contato radar, 190, saída PUC. 190, saída PUC, 52, 16 da vida. TAM 3005, identifica a chegada na área e desce até o 050. Controle de Salvador, o trip 5216, solicita como final 170. Sim, suba restrito para nível 170, aguardando 170 como final. Está aguardando 170 como final, 5216. Estabilizou 076. Gol no 076, completa final, torre 118.95. 118.95, obrigado, até daqui a pouco. Voador, WebJet 6747, quanto saiu da 0, pronto. Tem condições de LR decolar sem parada? Afirmo, 6747. A linha decola sem parada da pressão 1-0, vento 1-3, 0 graus, 0-8-9. Autorizado a linha e decolar sem parada. Da 1-0, WebJet 6747. Oi, Salvador, boa noite, 1076. Uma do externo, baixou, travou. 1076, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando. Oi, Salvador, boa noite, passarei 9808, próximo ponto para dar 1-0. 9808, estou aqui, a gente vai manter o ponto de espera da 1-0, tem um tráfego para pouso. Estaremos com a espera 9808. Trip 5216, autorizado pelo centro, 170 como final. 170, grato. Pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 0,8,9. Teve pouso na 1-0, vou na 0,76. O passarelo 9808, após o tráfego na final, a linha mantém. O tráfego na final vai alinhar e mantém na 1-0, passarelo 9808. Pushback acionamento 8,8,9. 9 autorizado, puxa a portada. Autorizado, que mais tarde, 2,8,9. Salvador, boa noite, Web 6747. Web 6747, contato radar 360, saída da El. Daniel, vou pedir direto da El. Trabalho. Ah, 6747, após 2000, autorizado da El. Após 2000, direto da El, obrigado.